penso em você, no seu jeito de falar, sua maneira de ser e perguntar, que é muito natural. Como é natural em você acontecer um desejo de ver a cor da estrada e desaparecer. Seu corpo tão sereno acende a velha mania de cantar. Voz do coração deixou, oh, oh. E pergunta sempre onde andará você. Em meu coração a razão, oh, oh. Quero sem pensar o seu jeito de calar, de ouvir.